8, sul para 2007, me controle, 1935. É 935, sente. Controle Lima, Lima, Fox. Tano 0, vento no 50 cross com 06 nós. Livre pouso, 1-0, TAM 3216. 5-4, chamando a torre, 18-612. 754, chame torre, 18-612. Boa, 754. Boa. Salvador, boa tarde, 754 da Gol, mais 2, chegou. Volume 754, continua a aproximação, reporte passando o marcador externo. Passará, 754. Para o táxi, 119 a bordo, 3 horas e 50 de altura aqui em Alterna. Objeto 6741, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1, 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 1-4, um bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 3860, ajuste 14. Aí circula para 17. Positivo, vai manter 2 mil pés então. Vou agora com a esquerda, com proa 300. Esquerda na 300, aguardando o vetor para o ILS. Bem, proa 300, aguardando o ILS, mantendo 2. Estamos confirmando o POB 69? 99 é boa. Parte mundial, posso estudar a 2.67. Sim, copiado. Ilha, autorizado decolagem de pista no 7, vento no 40 grosso com 08 nós. Passaria do 2230, informação curva agora Lima, vitória da conquista nível 200. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 119.35 e aciona 5502 no transformador. Correto, confirmando remoto, impacto no sol. Clientes, reporta pronto para o estacionamento, para fazer 2-2-3-0. Mantenha a posição web 6741. Golo no 754, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 0-7 nós, QNH 1-0 no 4. Livre pouso, 754, vem 14. Vitor e Juliette, veicular 231, chame controle 1935. 1935, graças, boa tarde. 0 para o táxi, 38 a bordo, 4 de autonomia, alternada, Cajú. Clipe 5490, seguindo o Boeing da Webjet, recebe como número 3 um ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, um bom voo. Certo. Torre do Axé. Vou pegar Axé, viu? Otário, mas tá no chame torre agora, 18.62. Tá, bom. Tem a Otário na tela. Otário, matango, prossiga. Tá na rota fora, visual para a nave da Amazônia, sessão 4-3. Gente, Patango, Otário, matango. Continue a aproximação, reposte... 3 milhas da 17. Tá. Que Luiz, que mantém a posição. Mantém a posição. 05328, mantém a posição. 050 na maré. Que vai estar? Uno 754, no solo Austin 33, e fiz pela direita, chame solo Uno 219. 219, Oliver Brown, 076, sinal de 3 milhas, baixado travado. Azul 4076, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus com 079, que é legal no 0 no 4. Sem livre pouso no 0 com 1014, o azul 4076. Célio Matango, prossiga? Tá, você através norte a 3 milhas, observando a aeronave na 110. Quando autorizado, se possível, direto para 3. Mandei o través norte da torre. Claro. Lima, Lima Fox, curva agora esquerda na 150, informe estabilizado. 150, reportará estabilizado, Lima, Lima Fox. Matango autorizado, cruzamento do campo, autorizado o pouso no pátio 3. Claro, grato. Agora cruzando o campo, enquanto esse no través norte, vai cruzar e prosseguir para o pátio 3, ok? Apenas espalhar a informação. Tenente 1754, a mantente da Juliette aguardando as instruções. Pode prosseguir via Juliette 08 ao portão, voo no 754. Autorizado via Juliette para o portão 08, 754. Boa tarde, Azul 4076, Lisboa, Francisco. Azul 4076, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes da táxi 3 Juliette para ingresso. Pelas para informação, temos um helicóptero cruzando agora o campo, que prossegue para o Pátio 3, sem interferir com o táxi, ok? Apenas para informação. Paciente, vai prosseguir Alfa, chama para ingresso antes da Juliette, está visual ao contrário. Gente, Lima, Lima Fox agora com a torre 118 mesmo pouso. Torre, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, prossiga. Na DLS, tentar remeter na DA e prosseguir circular para 17 milhões. Sente um dia de aproximação, check-in de pouso, agora de pista livre. 741, autorizado decolagem pista 10, vento no 40 graus com 08 nós. Sente a estação livre frequência. Mariposa em Caru. Juliette vai para 03, ele está por aqui. O bom voo. Passou, travou, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, continua sua aproximação. Reporte na DA, iniciando o procedimento de aproximação perdido. Vem, camarada. Tem a posição, Bravo, tem Luiz. Terra Novembro, em coordenação com a torre, a partir do pátio 3, comprou a norte. O controle em 1.19.35, a torre em 1.18.62 e altitude 500 pés. O transponder 01.43 confirmando, hotel Lima Tango. Afirmativo para acionamento táxi decolagem agora com a torre 1.18.62, o ajuste no 0.4. Apenas confirmando, decola a partir do pátio 3, comprou a norte. Afirma? Afirmativo, transfere agora a torre 1.18.62, um bom voo, hotel no Matangu. Confirme chamando o controle ao papapapá, hotel Oscar Charlie. Aguarde. Livre acionar, reporte para decolagem. Livre 5490, seria condições de taxiar um pouco mais pra frente para dar passagem ao azul? Está efetuando o cruzamento da Baía de Todos os Santos, batendo mil pés, vamos para a Alfa 32. Confirme o tipo de equipamento do senhor e a altitude que mantém o transponder. Na remetida, Lima Fox. Positivo, aciona 0223, o Hotel Serra Charlie, na proa de Paripe, após Paripe, proa da rotatória para Serra 90, Serra 90. Lima Fox, você poste na perna do vento da 17. 17, é. Matango, prossiga. Boa tarde, no 600, aciona identificação, descida até o nível 070, chegada é Mari. 70, chegada é Mari. Ativo 2000, ajuste ao 0.4, está livre LS, reporta estabilizado. O TAM 3804, autorizada para o de Duna, descendo para 3000 pés, ajuste ao 0.4. Direto Duna para 3000, 0.4, ajuste ao 3804. Patango, Bravo, Kilo, Whisky. Autorizado, decolagem, pista 17, vento no 30 graus com 089. Fala, pai, ali, Marinho, uma forma autorizada, gira a base, poste na final da 17. Voltará a final da 17, Lima, uma foto. O Papa Portel, se achar, reporta Paripe. Trip 5490 autorizado alinhar e manter. Jet 5728, decolado aos 43, chame controle, frequência 1935. 1935, obrigado. Patango Bravo Kilo Whisky, decolado aos 43, curve à esquerda para o cruzamento do campo. Reporte livrando o eixo da 1028. 0, sai da PUCA. 370 na PUCA, 5728. Receptar final da 1-7, baixou, travou, limpa uma foto. Lima, Lima Fox, autorizado pouso, pista 17, vento no 30 graus com 07 nós. Vento, desde pouso, Lima Fox. Tango, prossiga. Que é a posição hotel Lima Tango, temos um tráfego cruzando o campo. Que mantenha proa, chame controle frequência 1 no 9.3. Matango, autorizado decolagem proa norte. Reporte na perna do vendão 1-0. Reporte fora do solo controlado. O forte é ponto na 20 milha. O Julieta Angus do Luna Pro da rotatória é posto com ações visuais para modificação das regras. Para o Luna Pro, rotatória, apontará para mudança. Olha o Matango. Tio 490, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus com 09 nós. A Fox, ao estação livre frequência. O Julieta Tango Zulu 2000 pés. Autorizado 2000 pés, Tango Zulu. Opa, papá, hotel CA Charlie, mantendo a Pura e Paripe. O controle com referência autoriza o seu 3204 2000 pés? 4, 2 mil pés, voando sobre o mar, da Livre LS, é posto habilitado. Ciente, muito obrigado. Descendo para 2 mil Livre LS, o 3204. Ciente, aqui é estabilizado no LS. Ciente, 941, agora 2, 118, meia, uma pousa. Copiou o controle? 118, decimal meia. Obrigado, Boa. 1600, está autorizado direto Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Direto Duna, 3 mil pés, 1014, no 1600. Controle Salvador, o trip 5490, mantém a reta, cruza 2000, acionado 5463. Trip 5490, contato radar estabelecido, sobe nível de voo 200, inicia curva ao cruzar o 3000. Será que com 3000, ascensão 200? Positivo, temos um tráfego agora, está na sua esquerda, afastado 8 milhas, cruzando 2800. Após isso, está subido a livre ao 200 sem restrições. Após 2800, após 3000 está a subida livre, o trip 5490. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 60 graus com 08 nós, que legal no 0 no 4. Continuo com 1014, de pouso com 9, Web 5728, Centro Recife, frequência 2545, secundário 126, decimal 85, bom voo. 2546, obrigado. Juliette Tango Zulu, temos a informação de tráfego agora a 10 milhas do senhor, a 12 horas. É um helicóptero mantendo 500 pés. Gente, estamos a 3 milhas e meia para a Otacara. Gente, após condições visuais para modificação. Hotel Sierra Charlie, informação de tráfego 12 horas a 10 milhas do senhor, está mantendo 2 mil pés, é um Charlie 402. Gente, estou vendo onde é que vamos ficar. Uma base pela esquerda para 1-0. Então, Zulu, chama a torre agora, frequência 118.6. É. Só para o hotel Serra Charlie, pro direto para Serra Novembro e Serra Novembro, não vai nem interferir no tráfico. O hotel Serra Charlie, agora no instante, por gentileza. Guarda. Depois na 1-0, o Zé Tangelou. Bom, informador, vamos passar o Zé Tangelou. Já estamos um, confirme se visual com o tráfego passando por Duna. Negativo. Ah, vou prosseguir para o 1-7, Tangelou. Sim, reporte a 3 milhas 1-7. Positivo, 2 secundos. Só aluno 219. 219. Zulu, confirme esse visual com o tráfego na rotatória. Ok, já estamos a 3.9 para 1-7 a 1.500 pés. 1.500 pés. Só para 1.10, não conseguimos sua aproximação. É, já estamos na final da 1.7. A batida travada. Já estamos autorizados para o pistão no 7, vento no 7, 0 graus com 089. É. Voo no 600, confirma indicada. 2209, gol 600. 220, positivo. Reduz para 1990, descendo para 2 mil pés. O gol no 600 está livre. O LF. Reduzindo 1909-2000 no ICDS 1600. Pista 1-7. Não interfere com seu pouso. Tá, ciente, já tá baixando a trava 3, pouso 3204. Aí, prossiga. Sente, Papá Romeu, hotel Serra Tierra autorizado pouso na Enmar, por sua conta e risco, repõe o solo controlado. Sente. Quase no ponto de espera, 118.6. O altímetro que marca 1014. 1014, pela região, mais importante, ponto de espera 18.6, obrigado. Gente, para Patamos 10, estamos no solo 5-4, na Lima, chame solo frequência 1-2-1-9. Estamos Zulu agilizando, por gentileza, autorizado o cruzamento do pátio até o pátio 3. Repórter ingressando no pátio 3, por gentileza. O 1941, eu tenho o Charlie 402 cruzando o campo, vai ingressar no pátio 3. Após a passagem do mesmo, você ingressa via Juliette para o 07. Excelente, após a passagem do César 402, jogou 1-9-4. Quero autorizado ali em Mati. No solo 55, livre peixe pela direita, chame solo 1219. 219, bom dia. Solo Salvador 3204, livro na sua escuta. Prossegue de alta, chamante do bilhete 3204. Alfa, vai chamar na Juliette, 3204. Próxima, Zulu. 941, Juliette, pro 7. Juliette, pro 7, 941. Estabilizado, Juliette, X-Ray, gol 600. Uno 600, torre 118, meia, bom pouso. 18, meia, bom. 0 Grosco, 089. Serra Charlie, no solo 5 mil em frequência. E Salvador, boa tarde, 1600, 3 milhas de linha certa, visual. Uno 600, continua sua aproximação, aguarde de pista livre, cheque transposto. Este, vai baixar e travar, 1600. 328, informação livre. 1-3-2-8, acende a edificação, desce a nível 050, direto Duna. Identificou 050, direto posição Duna, 1-3-2-8. Foi travou, 600. Ingressa via Juliette para o 11. Via Juliette para o 11, o trânsito 3804. 1-4. Livre pouso, pista 1-0, 1-0. Sareno 2230, decolado a 57, no controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, obrigado. Controle Salvador, passageiro 2230, boa tarde. Boa tarde, passageiro 2230, contato radar estabelecido, sobe ao nível 200 nesse largo. Número 4, puxa, autorização para Fortaleza. Linha 721 para Fortaleza, está autorizado nível 330. Decola da 10, sai da Momo, transição trote após decolagem, curva esquerda. 5527 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Sente web 621 autorizado Fortaleza, 330, perdulou no 9, a saída é a Momo Frotilha, colando a 10 com curva esquerda, 5527, 1935, solicita o pushback para a 10 com 4. Autorizado, chama a carta. Autorizado, repórter, obrigado.